Olá, saudações ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Acaerte Notícias. Aqui fala Silvio Lodi e estes são os destaques com os jornalistas da RNA. Suspensão das licenças para caça ao javali ameaça a sanidade dos rebanhos catarinenses. A Secretaria da Agricultura pede que o governo federal mantenha o Plano Nacional de Controle do Javali. Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social debate em Santa Catarina as políticas públicas para o setor. Reivindicações estaduais serão entregues em documento ao governo federal. Pesquisa CNI constata: produtividade da indústria brasileira cai pelo terceiro ano consecutivo. Governo federal propõe a criação de nova faixa de tributação para os microempreendedores individuais. A proposta é para quem fatura entre R$ 81 mil a R$ 144.900 reais. Hemosc é o primeiro hemocentro da região sul a implantar a nova geração de testes para triagem de doadores de sangue. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Voltamos em instantes. Fiesc apresenta motivos para trabalhar na indústria. Além de gerar empregos, a indústria pode despertar o empreendedor que existe em você. É o que ocorreu com o César Olsen. Hoje ele gera empregos e oportunidades para muita gente. A indústria sempre me fascinou. Imaginava ter uma fábrica, produzir. Então comecei pelo Senai em Blumenau, fazendo um curso de ajustador mecânico e torneiro mecânico. Depois de 45 anos, tenho uma fábrica de equipamentos odontológicos que se destaca a nível nacional. Somos o primeiro fabricante hoje em desempenho econômico. Já varamos mais de 100 fronteiras e um grande sucesso nos Estados Unidos. E o César está cada vez mais entusiasmado com a indústria. Queria sensibilizar as pessoas, especialmente a juventude, que venha para a indústria. Venha fazer parte do contexto industrial. A indústria é um fator muito importante de desenvolvimento da economia, empregabilidade, e eu acredito que seja o começo de tudo. Venha trabalhar na indústria. Na indústria você vai mais longe do que imagina. Para navegar tranquilo na internet, evitando discussões, banimento e até denúncias judiciais, você tem que seguir os seus deveres digitais, ou seja, não publicar informações falsas, não postar conteúdos ofensivos, preconceituosos e que colaborem para o cyberbullying, não plagiar ou copiar conteúdos, denunciar atitudes que sejam contrárias às leis e diretrizes do ambiente virtual. Cidadania Digital. Universo digital mais seguro para todos. Apoio Acaerte. Dia a dia, dia a dia. Em 28 de agosto comemora-se o Dia Nacional do Voluntariado. Destaca-se nesta data a relevância do trabalho de pessoas que doam seu tempo, sua energia e o seu talento de maneira espontânea e não remunerada em prol de causas sociais, motivadas por valores de participação e solidariedade. Parabéns a todos os voluntários pelo seu dia. Também nesta data é celebrado o Dia dos Bancários, uma homenagem a todos os profissionais que trabalham nos bancos. A origem da data é devido a uma luta histórica da categoria ocorrida em 1951. E por último, mas não menos importante, o 28 de agosto é o Dia da Avicultura. A avicultura tem um papel fundamental para a economia catarinense e representa o maior faturamento nas exportações, envolvendo milhares de famílias no campo. O estado é o segundo maior produtor do Brasil. São aproximadamente 6 mil avicultores dedicados à produção de aves de corte, concentrados nas regiões oeste e meio-oeste do estado. Nossa saudação a todos os avicultores de Santa Catarina. Santa Catarina, em destaque. A suspensão das licenças para caça ao javali ameaça a sanidade dos rebanhos catarinenses. Mesmo que a interrupção seja temporária, a população de javalis e javaporcos pode aumentar rapidamente. E esse animal considerado invasor causa danos às plantações e pode até transmitir a febre aftosa. Detalhes com a repórter Patrícia Gomes. Patrícia. Silvio, a Secretaria da Agricultura pede que o governo federal mantenha como estava o Plano Nacional de Controle do Javali. O IBAMA suspendeu a emissão de licenças após decreto que tornou mais restritivas as regras para registro, posse e porte de armas de fogo, passando então a responsabilidade de autorizar a caça para o Exército Brasileiro. Essa alteração traz preocupação para Santa Catarina, já que a suspensão proibição, mesmo que preventiva e temporária, da caça ativa, ceva ou espera, pode levar a um aumento rápido da população de javalis e de javaporcos no estado. O animal ameaça a sanidade dos rebanhos catarinenses porque pode transmitir doenças como a febre aftosa, além de ser conhecido por destruir as plantações. Diante dos potenciais prejuízos, Santa Catarina pede que o governo federal mantenha como estava o Plano Nacional de Controle do Javali, como argumenta o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato. Tiramos uma nota técnica demonstrando os prejuízos, os problemas que traz para a agricultura de Santa Catarina. Encaminhamos também essa nota técnica para o Ministério, para o mundo político, deputados, senadores, para que eles nos ajudem a tomar providências urgentes. Enfim, o javali tem que ser controlado. Do contrário, nós vamos ter aí problemas seríssimos, não só nos estragos físicos nas lavouras, mas principalmente se tiver aí a transmissão de aftosa, de peste suína, que é o javali portador, e ele está sem controle na natureza. Isso vai ser um desastre para a nossa agricultura. Nós precisamos continuar com esse Programa Nacional de Combate ao Javali. O Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social promoveu um encontro regional com gestores de diversos estados em Santa Catarina. O repórter Cadu Reis nos traz as informações. Alô, Cadu? Olá, Silvio. Um abraço a você e aos ouvintes. Então, Cadu, além dos representantes estaduais, quem mais esteve nesse evento, hein? Silvio, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também esteve representado no encontro focado na discussão de políticas públicas voltadas ao setor, a construção de uma agenda conjunta entre os estados para a eliminação da fome e um trabalho visando o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social foram alguns dos temas debatidos. A secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família de Santa Catarina, Maria Helena Zimmermann, avalia. O evento é considerado sucesso. Eu tenho certeza que a gente vai poder estar levando para o governo federal e vamos trazer para a região sul os recursos necessários para o desenvolvimento da política num todo, na segurança alimentar, no cuidado das pessoas, no trabalho com os idosos. Vamos capacitar os municípios, vamos levar a secretaria para as regiões, porque nós cofinanciamos os municípios. Esse ano nós estamos repassando 55 milhões para os 295 municípios para efetuar a política de assistência. Tem muita vulnerabilidade e precisa de um olhar diferente. Então, o governador Jorginho cobra muito isso da gente, que nós precisamos estar buscando essas famílias, desenvolvendo essas famílias. É uma responsabilidade nossa e nós vamos trabalhar com um resultado muito positivo. Um documento com as reivindicações dos estados será entregue ao governo federal no encerramento do ciclo de reuniões entre os secretários de assistência social em encontro nacional a ser realizado no Rio Grande do Sul em novembro. O EMOSC foi o segundo hemocentro nacional a implementar o teste de ácidos nucleicos de segunda geração, o NAT Plus, e o primeiro do sul do país. Com o NAT Plus é possível testar, além do HIV e das hepatites, a malária. A repórter Carol Denardi traz este assunto hoje aqui no AKS Notícias. Carol. O teste NAT foi inicialmente desenvolvido para o vírus da hepatite C e do HIV. As testagens no EMOSC começaram em junho desse ano, com 100% das bolsas coletadas pelo SUS aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, na triagem de doadores para infecções transmissíveis pelo sangue. O gerente técnico do EMOSC, Dr. Guilherme Genovês, detalha sobre esta tecnologia. Agora nós já estamos na segunda geração, que é essa geração nova, que diminuiu e que centralizou. Antigamente eram três máquinas que faziam os testes, agora uma única máquina faz os testes e faz a leitura, né? Isso, tecnologia totalmente desenvolvida no Brasil. Esses testes são necessários porque a sorologia é insuficiente para cobrir a janela imunológica, que é o tempo entre que a pessoa pega a doença e os testes ficam positivos. Na sorologia, esse tempo pode demorar até 30 dias. Com o NAT, em 8 dias a gente já pega. Mesmo assim, a gente ainda tem uma janela imunológica que vai do 5º até o 9º dia, 8º, 9º dia. O equipamento inclui a testagem para a malária. Os testes anteriores envolviam o HIV e a hepatite C, e os novos testes incluem o HIV, a hepatite C, a hepatite B e agora a malária. Que isso, na realidade, o Brasil é pioneiro mundial no NAT para malária. Os moradores de 194 municípios do estado, abastecidos pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, dispõem desde a última semana de uma nova plataforma de pagamentos online. Através do site da Casam, agora é possível quitar as faturas por Pix, cartão de crédito, com parcelamento em até 24 vezes, ou cartão do Bolsa Família. Somente nos três primeiros dias, 250 clientes aderiram à ferramenta, com pagamentos que superaram os R$ 26 mil. Entre os benefícios estão a facilidade e agilidade para quitar os débitos, além da liberação mais célere do serviço para os clientes que tiverem o fornecimento cortado por atraso, como destaca aqui o novo diretor-presidente da Casam, Edson Moritz. O benefício primário, mais relevante para a Casam, é destinado aos nossos clientes, nossos consumidores, que vão ter maneiras mais fáceis de fazer o pagamento das suas faturas. Vai facilitar, inclusive, porque ele pode, através do site da Casam, se cadastrando, viabilizar de maneira muito rápida o seu pagamento. E naqueles cujo problema é o corte, também, a hora que ele tiver o corte, ele pagando, obviamente, por conta dessa penalidade, no mesmo dia, o nome dele já é classificado como alguém que está em dia com a Casam. Então, no fundo, o grande beneficiário são os clientes da Casam. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços pretende criar uma nova faixa de tributação para o microempreendedor individual, o MEI. O repórter Marco Aurélio Gomes é quem tem a informação. Alô, Marco. Silvio, a nova faixa do MEI seria para quem fatura entre R$ 81 mil a R$ 144.900 reais por ano. A nova alíquota seria de R$ 181,14 reais por mês. Já quem fatura até R$ 81 mil reais por ano, a alíquota não muda, ou seja, continua sendo R$ 66,00, o que equivale a 5% do valor do salário mínimo. Atualmente, existem 15 milhões e 400 mil registros de microempreendedores individuais no país. Com a proposta do governo federal, cerca de 470 mil empresas têm potencial para se transformar em MEI. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que avalia agora o formato a ser adotado para envio da proposta ao Congresso Nacional. Economia. Em destaque, apoio institucional BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Produtividade na indústria brasileira cai pelo terceiro ano consecutivo. Destaque econômico com Luiz Gustavo Fuzinato. Olá, Silvio. Os números são da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e revelam que a queda de 2,8% foi a segunda maior da série histórica e 2022 foi o terceiro ano consecutivo com redução no indicador. Em relação a 2019, período pré-pandemia, o indicador acumulou queda de 7,9%. A produtividade efetiva do trabalho, que compara a produtividade da indústria brasileira com a média de seus 10 principais parceiros comerciais, caiu 9% entre 2019 e 2022. O Brasil apresentou o mais fraco desempenho entre os 11 países analisados, praticamente empatado com a França, perdendo 5,2% de produtividade no período. Apenas o Brasil, a França e o Japão ainda representam produtividade abaixo do nível pré-pandemia. O resultado negativo, segundo a pesquisa, ainda é reflexo em grande parte das interrupções das cadeias produtivas provocadas pela pandemia de Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. No ano passado, o indicador ficou 7,9% menor que o nível pré-pandemia. Previsão do tempo. Informações sobre o tempo com dados obtidos no site da Ipagre-Siram. A segunda-feira começa com um sistema de alta pressão deixando o tempo firme e as temperaturas baixas no amanhecer em todo o estado. Há condição de geada no Planalto Sul. Depois o tempo segue firme durante todo o dia com temperaturas em elevação após o deslocamento da massa de ar frio para o oceano. Ventos soprando de sudeste a nordeste de fracos a moderados com rajadas. Para terça-feira, a circulação marítima passará a atuar no litoral catarinense, deixando o tempo fechado e provocando chuvas fracas. E essas foram as principais notícias do dia. Fique ligado nas atualizações do Acaerte Agora, de hora em hora, aqui por esta emissora. Até amanhã com mais um Acaerte Notícias.